vai, vai vendo. E pra trocar, procura com quem tamo envolvido. Vem comigo, só gente de bem, bem. Lá fora tem filme de bem, bem. Vilão gosta e mocinho tá fodido. Tamo envolvido. Bom maluco, logo bom. Bom maluco, logo bom. Bom maluco, curte rap, não me zoa. Percepção, o que convém pro bem da ambição e outros fatores decisivos. Jovem sem juízo, apela pro errado e errado de ofício. Foca no alvo que é dar prejuízo. Age com postura agressiva desde o início. Me certifico do que ocorre. Os marcadores não sabem o valor do suor. Quem escorre não corre, não sabe o quanto a vida é louca. Hoje não tem colher de sopa. No mundo de facilidade, fazer tem maldade. O certo é o certo, errar a porra toda. Por mim tudo bem, tudo que vai, vai, vem. Vem pra trocar, procura com quem tamo envolvido. Só gente de bem, bem, lá fora tem filme de bem, bem. Vilão, boss e mocinho tá fodido. Tamo envolvido. Por mim tudo bem, tudo que vai, vai, vem. Vem pra trocar, procura com quem tamo envolvido. Vem comigo. Só gente de bem, bem, lá fora tem filme de bem, bem. Vilão, boss e mocinho tá fodido. Tamo envolvido. Mente vazia é oficina do inimigo. Não deram atenção pros meninos, hoje em dia não é necessário. Vários manos que eu ligo, olha cada dão um trampo e outras fitas. Complica se contentar com um salário. Mal hereditário, não é falta de opção. Sagaz, não pago de otário, não vivo de ilusão. Há um tempo atrás tive que ver outro caixão. Percepção, tio, pra mim não dá mais, a cota é outra solução. Cê pode ver que é só verdade, nessas horas até bate saudade. Velhos tempos de força que não despertava nem tinha maldade. Agora é tudo diferente, roubado por engravatados. Golpe de estado, o jovem negro é delinquente. Aí gente da gente se revolta. Se é pra levar tiro, já tá decidido. Dessa vez vai ser na troca, na condição, tamo no osso. Sem carro do ano, trampando nos rabbit, eu tamo envolvido até o pescoço. Por mim tudo bem, tudo que vai, vai, vem. Vem pra trocar, procura com quem tamo envolvido. Vem comigo. Só gente de bem, bem, lá fora tem filme de bem, bem. Vilão, boss e mocinho tá fodido. Tamo envolvido. Por mim tudo bem, tudo que vai, vai, vem. Vem pra trocar, procura com quem tamo envolvido. Só gente de bem, bem, lá fora tem filme de bem, bem. Vilão gosta e mocinho tá fodido. Tamo envolvido.